Um jardim, um coreto, a música e a saudade. É a pedida que você está sintonizando pela Rádio USP FM de São Carlos, Rádio USP FM de São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto, esta em 107,9. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida esta que está no ar, com músicas que o rádio tocava na Era da Vovó há 14 anos consecutivos. Nós vamos atender agora ele, que é procurador jurídico do SAAI em nossa cidade, ele que é o nosso gentil ouvinte, ele que é o estimado e competente Dr. Walter Lorenzetti, procurador jurídico do SAAI e nosso gentil ouvinte. E o Dr. Walter Lorenzetti tem excelente bom gosto, quero ouvir nesta manhã do musicólogo Ali Barroso, arranjo do Pixinguinha, Francisco Alves, o rei da voz, o saudoso Chico Viola cantando Foi Ela. Miltinho talentoso, Miltinho pandeirista, Miltinho vocalista, Miltinho que tem um excelente repertório. Aqui com Simonetti e músicos Egé, Miltinho canta do Raul Sampa o seu grande sucesso Lembranças. Tudo isto para ele que é procurador jurídico do SAAI aqui em São Carlos, o Dr. Walter Lorenzetti, que é nosso gentil ouvinte e que tem muito bom gosto. Ainda Luiz Peixoto assinando, Isaurinha Garcia cantando em arranjo do Benedito Lacerda, saudosa paulistana Isaurinha Garcia em Ai, Ioiô, Linda Flor. Violão de estimação foi ela. Quem fez do meu coração seu barracão foi ela. E depois me abandonou. Minha casa se desfogou. Fez tão infeliz só porque quis. Foi ela. Foi um sonho que findou. O romance que acabou. Quem finge gostar de mim até o fim. Foi ela. Thank you.

corpo moreno, cheiroso, gostoso que você tem. É um corpo delgado da cor do pecado que faz tão bem. Este beijo molhado, escandalizado que você me deu, tem sabor diferente que a boca da gente jamais se esqueceu. Domingo é dia de nostalgia e lá vai você ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, agora pela Rede USP de Rádio. Juninho, vamos para o nosso intervalo, aliás, o último. E na em nossa passarela nostálgica vão estar o conjunto vocal Bando da Lua, conjunto vocal Anjos do Inferno e culminando com o conjunto vocal Demônios da Garoa.